Chiné 6201 no ali, mantém pistão no zero. Eita, frequência do solo 1-2-1, decimal 1. Tá pela direita, 2-1. Ou não, vou 9-0-4. Rádio Campinas 380, decola da 1-0 com curva direita, da El, Leda, Bride, Upper Zulu no meio e depois de rota do plano. 19-8 é o controle. 5-1-6-0, transponder, azul 4-0-7-1. Meu nome é 201, decolado aos 3-1 no controle 119, decimal 8. Controle 19-8, meu nome é 201, boa. Controle Salvador, muito boa noite, meu nome é 201. Meu nome é 201, boa noite. Após 2000 letras. Após 2000 letras, Chanel 6201. Pode confirmar a frequência de solo da PAN 21 decimal 1. Continua 1-2-1 decimal 1. Entre que foi 3 chamados foram negativos. Deixa eu fazer a chamada novamente, o Chanel. Tá 3668, aguardo um minuto. Escuta da torre. Afirma, prossiga 3662. 3662 autorizado, pushback acionamento no portão 8. Quanto pode me citar, na minha frequência 3662. Chegada mãe, vamos para a descida. Para 3.000 pés, com 1.500 no altímetro. 5.2.8. 148, nível LS, estão estabilizados. Comando estabilizado, 6748. Torre Otan 3662 no Espitac, sobre 144, alterna Fortaleza com Diosório de 46. Otan 3662, retorna na frequência do solo 121.1 para teste e mantém a posição, por favor, por gentileza. Certo. Para o táxi, 76 bode, 3:20, alternando o Ribeirão ao preto. Salvador Copioso, 407. Está autorizado Broad Bridge, restrito a 320. 320 em bridge, Oxenem 6201, grato. Agora chame Recife em 1251, alternando 3325. Centro Recife 251, alternando 3325, Oxenem 6201, boa noite, bom trabalho. Boa noite, bom voo. Eu 71 autorizado táxi via Índia Alfa, chama a torre no ponto de espera. 118 desse momento. Índia Alfa, a torre no ponto de espera. Ou no 8.000, a luta. Azul 4071, confirma só o POV autonomia alternativa? 76 a bordo, 3:20, lanterna Ribeirão Preto. Do táxi até o ponto de espera da Nozero, o azul 4071. Autorizado, o ponto de espera da Nozero, azul 4071. O 4071 tem condição de agilizar o táxi para decolar de imediato? É o 4071, tem condição de decolar de imediato, vai agilizar na medida do possível. Chame pronto no ponto de espera da 1-0, azul 4071. Bora, pô. Salvador, muito boa noite, web 6748. Web 6748, continue a aproximação, chama no externo, baixar a travaco. Mantém ponteira da 1-0. 6748, vento 140, véu 07, nós autorizado para uso pistão no zero. O4071, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantém, era de 4071. O5218, livre elétrico, desce para 2000, acusa estabilizado no localizador. Para 2000, 5218. O7-4-8, solo aos 4-2, livre a pista pela direita, frequência do solo 1-2-1, decimal 1. 1-2-1-1, aplauso, 4071, no vento 130 graus 0629, autorizado o decolagem pistão no zero. Pistão no zero, tá certo. Torre, o último que chamou a torre? 97-6742, confirmando a frequência, 1219, fala. 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, grato. 3662, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, com 3662. Azul 4071, decolado aos 44, controle 119, decimal 8. 19,8, boa. Tan 3662, o vento 130 graus, 0612 a nós, autorizado decolagem pistão no zero. Eu decolagem no zero para 3662. 4071, decola o perfil da L, cruza 1100. 4071 da Azul, boa noite, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, 4071. Oi, Salvador, boa noite, 35218, estabilizado, localizador. 5218, reporta no estreno, baixo travado. 5218. Boa noite, identifique dessa via bomba para 2000, 1015. 5827, mantém ponto espera dona zero. Linha 62, decolado aos 46, controle 19, decimal 8. 98, tá, boa noite. Boa noite, tá 3M2, na escuta. Boa noite, tá 3M62. Contato, cidade direto, Fuca, vigilante. Fuca, ou tá 3M2, obrigado. Externo, baixado, travado, 35218. 35218, vento 130 graus, 089, autorizado, pouso, pistão 0. 5218. Direita, tá 3.002 por 10 milhas. Gente, após desvios, o Ejamo, 3.002. 3.002. Ano, prossiga. Foi bridge, autorizado bridge. Bridge dá presente, 4071, ano, graça. 35218, solo aos 49, livre a pista pela taxiway Eco, solo 121, decimal 1. Eco, solo 211, muito obrigado, boa noite. Webjet 5827, vento 140 graus 079, autorizado a decolagem P10. Autorizado a decolagem P10. 3858 ali, mantém P10. Ali mantém pistão zero. Ali mantém zero, tá? Web 5827, decolador 51 no controle 119 decimal 3, 119 decimal 8, controle. 198, boa noite. Salvador Web 5827, boa noite. 5827, boa noite. Capto radar na decolagem, suba 360, pois 2000, voa Leda. 2000, Leda, subindo. Resulte 58, vento 150 graus 079, autorizado decolagem pistão 0. Meia ali, mantém pistão no zero. A 3858 decolado ao 53, controle 119, decimal 8. 198, braço, então 3858. Controle estimador, boa noite, está 3858. 3858, contato radar na decolagem, subir mantendo 370, saída MOMO. 370, saída MOMO. Poderia voar um pouquinho mais à frente, na posição Cosgibo ou ainda Frotin? Aguarde. Chame Recife 2545, alterno 2085. 2545, 2085, ponto 91. Bomba 26, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Autorizado decolagem pistão no zero. Web 5827, autorizado bridge. Batendo para o 5827. Autorizado bridge. Ah, direto bridge, obrigado. Na 126, decolado aos 56, controle 199, decimal 8. 298, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 126, decolado da Conde, no 126, contato radar, suba 190, saída Conde. Sessão 190, saída Conde, 126. Chame Recife 251, alterna 3325. 251, 3325, obrigado. Deverá manter a saída de trato progredindo na chegada. Gente, mantendo a saída 3285.